capitão 3520, 85 a bordo, 315, Salvador. Salvador, táxi aprovado à direita, ponto de espera pistando 0, ajuste no 017. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da Dente. Chamarei, com o 017, chamarei pronto para decolagem 320. Pronto. São 3520 autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus com 08 nós. Decolado aos 2,6, chame agora o controle de Salvador em 1,20.8, chame que tenha um bom voo. 2,0.8, obrigado, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3520. TAM 3520, bom dia, contato radar, sobe, mantenho nível 190, saída. Napuca 190, 3520. Salvador, gol 1897, informação, Delta Federação, Guarulhos. 1897, informação Delta correta, eu tenho Guarulhos 360 aprovado, pronto, cópia. Afirmo. 1897, autorizado Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Lida, após voa direto posição Bridge. Em Bridge intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 120.8, aciona 5423, gol no 897. Mais autorizado São Paulo Guarulhos, 360, decola 10, curva direita após voa da até Dael, Lida. Após Lida, Bridge, por Zulu, 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivia, posso acompanhar o plano de voo. Número 1208, estações 5423, gol 1897. 5423, protegimento correto, senhor. Portão 5, chama e puxa o acionamento. A posição 5, chama, pronto, gol 1897. Centro Recife no 2545, alterna no 2685. Centro Recife 1245, alterna 1685, tá 3520. Equador, eu vou 1-8-7, portão 5, pushback para mim. 8-7, portão 5, aprovado, posicionamento, chame táxi. Chamada táxi, 1-8-7. Azul 4446, boa noite, SN identificação, autorizado chegada a mar e desce, mantém o nível 050, o ajuste no 07. Azul 4446, copiou o controle? Negativo. SN identificação, desce, mantém o nível 050, chegada a mar e o ajuste no 07, 4446. 017, ajuste, desce ao 050, chegada a malha, do 445. Táxi Gol 1-8-7, está com 1-5-7 a bordo, 4 horas e 10, opera com o fim. Uno 5-7, 4 horas e 10 com fim escopiado, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0-1-7. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera pistola 0, Gol 1-8-7. Ativa táxi via Índia e Alfa, chama na próxima ponto de espera, Gol 1-8-7. 7, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vemos tudo 60 graus com 09 nós. Alinhar e decolar, 0187. Decolado 242, chama agora o controle 120, senhor, aqui é um bom voo. Obrigado, 208. Faz o ajuste no 07, reporte estabilizado no LS XR da pista no 0. 07, desce para 2000, reporte estabilizado do 4446. Controle, bom dia, agora 807, cruzando 1500. Boa noite, no 7, bom dia. Contato radar sobre montanha nível 360, saída da El. Ok, 360 da El, gol. Pode voar pro Adidaião? Voa letra presente no 807, após o da voa bridge. Ok, vai voar letra então, obrigado. Victor Eco Lima para Sierra Bravo Uniforme Lima. Confirme fato do encontro em pista de Angelado Colaque. Não, no 0, azul 44, passa meia. 4446, passa Duna, completa aproximação, torre na noite, decimal meia. 286, a torre azul 44, passa meia. Vitor Eco Lima, na escuta para cópia. Lima autorizado, Sierra Bravo Uniforme Lima, nível de voo 360, decola pistão 0, primeira curva à direita, subida Árvore após direto, Vitória da Conquista, após direto, posição Forti, direto Temite, após direto, conforme rota apresentada no plano de voo, controle opera em 120.8, aciona 5427, Vitor Eco Lima. Vitor Eco Lima, somente a rota foi conforme apresentada no plano de voo, senhor. Vitória da Conquista, Forti, Temite, após conforme a rota. Correto, Lima, chama em fracionamento. Oi, azul 4446, boa noite. Vai ser avisado DDS, baixado travado. Boa noite, azul 4446, tráfego visitado, ajuste no 017. Pouso autorizado, senhor, na pista 10, vento 170 graus com 09 nós, azul 4446. Gente, pouso autorizado, pista 10, azul 4446.